Seção 6 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Fernando Miramontes. O Cervo, o Lobo e a Ovelha, de Esopo. Demandava o cervo à ovelha falsamente certo trigo, que dizia haver-lhe emprestado. A ovelha pudera negar-lho, mas receou, porque estava um lobo de companhia conviado, e assim, com dissimulação, lhe disse: rogo-te, por tua vida, que esperes alguns dias, e então averiguaremos nossas contas, que eu te pagarei quanto te dever. Foi contente o cervo. Porém, tanto que ambos se encontraram sem o lobo estar presente, a ovelha o desenganou, que nem lhe devia trigo, nem lhe o havia de pagar. Moralidade. Contem esta fábula um aviso proveitoso, que pode servir-nos quando alguém porfia contra nós em presença de nossos inimigos. Que então é prudência dilatar a vida, até nos vermos em tempo que possamos livremente defender nossa opinião, como fez aqui a ovelha, sem temor de lobos e inimigos roazes. Fim de O Cervo, o Lobo e a Ovelha.